Lucas capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Amém? Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Pai, fala, meu Deus, através da minha vida aos nossos corações. Usa-me, Espírito Santo, para realizar a tua obra nesta hora, Senhor. Pai querido, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é dia de celebrarmos a vida, a vitória sobre a morte. Senhor amado, em nome de Jesus, desperte isso em cada um de nós, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Queridos, diga assim comigo: por que procuras? Mais forte: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Esta pergunta que foi feita àquelas mulheres é algo que vem falar conosco nesta noite de uma forma especial. Havia já uma profecia, havia já um anúncio, havia já algo certo para acontecer. Jesus cumpriu o seu propósito ao entregar a sua vida, ao entregar a sua vida. Aqui já começa algo que só Jesus poderia fazer. Porque eu e você, meu irmão, nós não temos poder sobre a nossa vida. Quem aqui pode garantir que estará vivo amanhã? Quem aqui pode garantir que estará vivo daqui a um mês? Nós fazemos planos e são necessários os planos, são importantes os planos. Nós traçamos metas para a nossa vida, nós traçamos alvos para a nossa família, desejamos e sonhamos. Meu filho nem 2 anos tem ainda e eu já sonho ele numa faculdade, eu já sonho ele fazendo um intercâmbio, eu já sonho ele fazendo algo diferente. Ele tem demonstrado uma aptidão musical. Eu já sonho ele tocando um piano, uma bateria. Eu sonho. Mas quem diz se eu verei tudo isso? Não sou eu. Porque eu não tenho poder sobre a minha vida. Aqui acontece então o que só Jesus poderia fazer. Porque só pode entregar algo por alguém quem é dono daquele algo. Só pode oferecer algo por alguém quem é dono daquele algo. Eu não posso chegar para você e dizer: olha, eu acho que você merece um presente, então vai lá na casa do Divaldo que ele vai te dar um presente. Eu não posso fazer isso, porque como é que eu posso garantir lhe dar algo que não me pertence? Eu não posso oferecer, meu irmão, como pagamento de uma dívida, um dinheiro que não é meu. Você não pode chegar lá no banco, de repente você está devendo no cartão de crédito, e você chegar lá no banco e falar: olha, eu vim quitar minha dívida. Aí o gerente fala para você: cadê o dinheiro? O saldo está na conta? Quer que eu emita um boleto? E você fala: não, vai cobrar do Silvio Santos que ele tem muito dinheiro. Ele pode ter muito dinheiro, mas é de quem? É dele ou é teu? É dele. Para pagar as suas dívidas, você só pode oferecer algo que é teu. Nenhum humano, meu irmão, nenhum homem, nenhuma mulher como eu e você poderia fazer o sacrifício que Jesus fez, primeiro por essa condição que nenhum de nós é dono da vida. Como é que poderíamos oferecer a vida por alguém se nós não somos dono da vida? Aí está a primeira característica de que só Jesus poderia oferecer aquele sacrifício de cruz, porque ele é o único que é dono da vida. Ele então teve que vir a essa terra, ele teve que vir e viver aqui para poder entregar a sua vida, porque ele era dono da vida. Se Jesus quisesse estar vivo como homem até hoje no nosso meio, 2000 e tantos anos depois, ele estaria. Porque não existia força alguma sequer capaz de roubar a vida dele. Não existia força alguma sequer, meu irmão, capaz de matar Jesus. Porque ele era o dono da vida. Mas ali então a gente vê o maior ato de amor que já houve. Alguém que é o único a ser dono da vida, ele abre mão dessa vida e aceita encarar a morte por amor de mim e de você. Sabe, queridos, ninguém pode entender o que Jesus fez. Sabe por quê? Porque ninguém que enfrentou a morte voltou para contar como é a morte até hoje. Só Jesus sabe o que foi que ele enfrentou. Um dia, quando a morte chegar para mim e para você, talvez a gente tenha uma rara noção. Porque ele enfrentou a morte com todo o pecado da humanidade em cima dos seus ombros. Ele enfrentou a morte com toda a doença e enfermidade da humanidade sobre os seus ombros. Como havia predito o profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Além de entregar a vida, meu irmão, Ele leva junto na morte o meu pecado, o teu pecado. Ele leva junto na morte a minha doença, a tua doença. Para que hoje, no lugar da morte, eu e você tivéssemos vida. No lugar da doença, nós tivéssemos saúde. No lugar da enfermidade, nós fôssemos sarados. No lugar da enfermidade da alma, tivéssemos uma alma sã. No lugar da enfermidade nas emoções, doença nas emoções, tivéssemos nossas emoções saradas. No lugar de uma mente doentia, tivéssemos uma mente sã. Jesus levou tudo isso para que hoje eu e você tivéssemos a vida. Mas acontece algo interessante aqui, irmãos. E nos quatro evangelhos a gente vê relatos da vida de Jesus e deste momento. Mas eu escolhi esse trecho do livro de Lucas porque ele destaca essa pergunta: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Jesus fez tudo isso, queridos, mas hoje ainda muitas pessoas têm perdido a oportunidade de viver aquilo que Jesus conquistou para elas na cruz do Calvário, porque tem procurado entre os mortos um Jesus que é vivo. Tem procurado em coisas mortas aquilo que representa a vida. Algumas até têm se apegado a um Jesus crucificado, mas não um Jesus que ressuscitou. É verdade que o sofrimento de Jesus foi demais. Esta semana eu reservei algum tempo para assistir alguns vídeos na internet acerca da morte e ressurreição de Jesus. E tem um cântico antigo que eu amo, que é o Rude Cruz. E eu vi uma montagem ali na internet com cenas do filme Paixão de Cristo, com esta música de fundo. E eu vendo aquelas cenas, de repente, o Breno entrou no cômodo da casa que eu estava. E ele deu de cara com aquela cena horrível de Jesus sendo chicoteado. E ele parou ali por alguns instantes, olhou aquilo, arregalou os olhos desse tamanho, e aí desceu a lágrima nos olhos dele. E eu pensei: meu Deus, assustei o menino. Para nossa surpresa, irmãos, sabe o que ele fez? Ele foi buscar a mãe dele na sala para ver. Mamãe, mamãe, pegou ela pela mão. Mamãe, mamãe. E veio, eu estava ali com o computador ligado. E ele parou novamente e mostrando para ela na tela do computador aquela encenação do sofrimento de Jesus. Naquela hora eu percebi: meu Deus, o Espírito Santo testificou no coração de uma criança de menos de 2 anos. Ele não se assustou, mas ele viu aquela cena, e a hora que a cena acabou, ele puxou a minha cabeça, me deu um beijo e foi para a sala com a mãe dele. A pureza de uma criança já foi capaz de entender o sofrimento que Jesus viveu. Mas quando a gente olha este sofrimento, ele não foi à toa, meu irmão. Ele foi por mim, ele foi por você, ele foi pela minha família, ele foi pela tua família, ele foi pela minha salvação e ele foi pela tua salvação. Mas não podemos olhar para o sepulcro e procurar Jesus lá. Não podemos, meu irmão, olhar para coisas mortas e procurar Jesus lá. Não podemos olhar para a cruz e esperar encontrar Jesus lá. Porque hoje, meu irmão, Jesus está vivo e ele não quer ser procurado entre os mortos, ele quer ser procurado entre os vivos. Ele quer ser procurado no meio da igreja, ele quer ser procurado na casa dele, ele quer ser encontrado no meu coração e no teu coração, ele quer ser encontrado na minha vida e na tua vida, ele quer ser encontrado na minha casa, na tua casa, ele quer ser encontrado no meu trabalho, no teu trabalho, ele quer ser encontrado no meu casamento, no teu casamento, ele quer ser encontrado no meu relacionamento com o meu filho, no teu relacionamento com os teus filhos, ele quer ser encontrado no meu relacionamento com os meus pais, ele quer ser encontrado no teu relacionamento com os teus pais, ele quer ser encontrado no meu relacionamento com o meu semelhante, ele quer ser encontrado no teu relacionamento com o teu semelhante. Aleluia, aleluia, aplaude e glorifica o Senhor, aleluia. Ele não quer ser procurado entre os mortos, meu irmão. Ele não quer ser procurado numa cova. Mas ele quer ser procurado entre os vivos. Meu irmão, Jesus quer ser procurado em você. Em você. Para isso, a primeira coisa que precisa acontecer, assim como eu disse que só Jesus poderia viver aquele sacrifício da cruz, porque só ele era dono da vida e podia dar a vida por alguém, da mesma maneira, você tem o domínio sobre o teu coração. Somente você pode dar morada para Jesus viver dentro de você. Alguns aqui no nosso meio hoje passaram o dia celebrando a vida, sentindo Jesus ardendo fortemente dentro do seu coração, vivo, mais vivo do que nunca. Mas alguns se perguntaram: aonde está Jesus, que eu não estou sentindo ele no meu coração? Sabe, meu querido, se você está entre os que celebrou a vida, sentindo Jesus mais vivo do que nunca, louvado seja Deus por isso, e hoje Deus quer reavivar ainda mais a presença dele dentro de você. Mas se você está entre aqueles que passou esse domingo de Páscoa sem sentir Jesus no seu coração, sem sentir a alegria que esse dia nos reserva, talvez para você esse dia foi mais um dia como qualquer outro, talvez você até murmurou porque você esperava ganhar um chocolate e não ganhou. Talvez você até reclamou porque sujaram a tua casa no almoço lá e ficou uma bagunça. E em nenhum momento você lembrou do que este dia representa. Sabe, meu irmão, para você, Jesus tem algo especial hoje. Para você hoje, ele tem a ressurreição e a vida. Hoje, para qualquer cristão verdadeiro, é o dia de maior alegria na face da terra. Porque é o dia que nós não apenas lembramos do sacrifício de Jesus, mas é o dia onde nós lembramos da ressurreição de Jesus. E hoje, queridos, talvez você está com esse sentimento, porque você tem procurado Jesus entre os mortos. Talvez você tenha tentado encontrar Jesus em coisas que te afastam de Deus. Talvez você tenha tentado encontrar Jesus em pessoas. Talvez você está tentando encontrar a vida num relacionamento e já se frustrou algumas vezes, e talvez hoje esteja aqui frustrado também. Talvez você está tentando encontrar a vida num parente, num familiar, e tem se magoado porque ele é imperfeito, ela é imperfeita, e não pode te dar a vida. Mas por que você procura a vida entre os mortos, meu irmão, se a vida é Jesus Cristo e Ele está muito vivo? Talvez você tenha tentado encontrar a vida em atividades de lazer. De forma alguma é errado fazer lazer, não. Ontem eu tirei uma boa parte do meu dia para ter um lazer com a minha esposa e o meu filho, porque a minha primeira igreja é a minha casa. De nada adianta eu ser um bom pastor aqui na igreja se eu não cuidar da minha família, meu irmão. De nada adianta eu orar pela tua família se eu não orar primeiro pela minha. De nada adianta eu ajudar você a cuidar da tua família com aconselhamentos, com oração, até com vigília, se eu não cuidar da minha, eu não estarei fazendo o meu primeiro papel e o mais importante, que é o de responsável pelo meu lar. Tive meu tempo ontem de lazer com a minha família, mas, queridos, eu fui lá ter um lazer, eu não fui procurar me preencher lá. Porque somente pode preencher o coração do ser humano aquele que tem a vida em suas mãos. Somente pode preencher o coração do ser humano. Não é outro ser humano, mas aquele que está muito além do que é humano, meu irmão. Aquele que é sobrenatural, aquele que está além das nossas limitações. Porque o ser humano pode vencer tudo, mas eu não conheci um até hoje que venceu a morte, mas Jesus venceu. O que mostra, meu irmão, que Ele está muito além da nossa humanidade. Ele está além das nossas limitações. Ele está além daquilo que nos barra. Ele está além daquilo que nos limita. E Ele hoje está aqui, meu irmão, para ser a ressurreição e a vida no teu coração. Para dizer que com Ele no teu coração não há barreira para o teu caminho. Com Ele no teu coração, meu irmão, não há limite para a tua felicidade. Com Ele no teu coração não há limite para os teus sonhos. Com Ele no teu coração, meu irmão, não há limites para o que você vai conquistar para a tua família. Com Ele no teu coração não há limites, meu irmão, para a tua salvação e a salvação de quem você ama. Com Ele no teu coração, meu irmão, não há limite para dias de paz. Com Ele no teu coração, meu irmão, não há limites para aquilo que você vai experimentar de Deus nessa terra, meu irmão. Porque Ele é vida, e quando Ele entra em você, Ele entra com a vida. Aleluia. Oh, rianda la mas, rianda la chei, rianda la mas. Oh, rianda la mas. Era isso que Jesus queria dizer quando Ele falou: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Jesus, meu irmão, Ele veio para que você não passe por essa vida, porque passar por essa vida é ruim. Ele veio para que você viva essa vida, para que você viva. Para que você viva. E vida em abundância. Não é um dia de vida, 364 de lamento. Não. É viver um ano completo, ano após ano, mês após mês, semana após semana, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. Vida. Vida. Vida. Por que procuras entre os mortos aquele que é vivo? Você veio a um lugar de vida. Você veio à casa de Deus. Você veio. Você não está num cemitério. Você não está num mausoléu. Você não está numa catacumba, lugares onde geralmente se encontram mortos. Não. Você está num lugar de vida. Você veio procurar no lugar certo. Você veio procurar no lugar certo. E Jesus tem vida para você.